294, boa tarde, táxi de Alfa, reportando seu táxi foi Juliette para ingresso. Boa tarde, Confins 360, copia. 0 com Confins, nível 360, decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, quando intercepta o Zulu 16 e segue como rota do plano do voo. Controle 119, decimal 8 e aciona 5113, nos responde por gentileza um minutinho para o cotejamento. Então 3894, ingressa via Juliette, posição 08. Por gentileza, coteja. Cotejamento correto, tanto o suspeito de treinamento, posição 03, gol no 273. Boa tarde. Controle voo 601. Zona 601, contactada na decolagem, prossiga com ponto autorizado, subir mantém nível 360. 360. autorizado, chama o táxi, estacionamento 259. Bono 567, Bono 0, autorizado, chama o táxi. Tango Índia, Charlie Tango, confirme o pátio que se encontra em a pista que decola para Aracaju, nível 070. Pátio 3, transcópio. Aracaju, nível 070, via Golf 677, decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Conde. Controle 119 decimal 8 e aciona 0264 no transponder, o India Charlie Tango. Planejamento correto, então para acionamento no pátio 3, India Charlie Tango. Autoridade, chama o táxi, já possui problema? Ciente. Como recebe o controle? dentro da restrição dos ossos sujeitados. Bruno 940, boa tarde. Informação em curso agora, uniforme. Guarulhos 360. Por gentileza, aguarde para a cópia preparada a Elmer da Bidev. Táxi autorizado via pátio principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera aqui, estão no zero. Ponto de espera, torre 1 no norte, decimal 612, o ajuste no 0 no 2, bom voo. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Peruíque 50. Decola da 1-0, curva direita no terceiro da saída da El, Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eto, Vitor. Controle em 1-9, decimal 8, e aciona 5-1-2-1 nos respondos. Planejamento correto, chame pronto para o estacionamento, posição 05, gol no 940. Autorizado via parte principal, taxa Índia, após Alfa, até o ponto de espera busca no zero. Ponto de espera torre em 1-1-8, decimal 612, o ajuste no 0-2, bom voo. Tem padrão do táxi? Autorizado via pátio 3, vai dar passagem ao Boeing da Gol, e está sendo agora via pátio principal, e após segue o mesmo como número 3 no ponto de espera da pistão no zero, via Índia e Alfa. E no ponto de espera transfere a torre 1-1-8, decimal 612, o ajuste no 0, 1-2, o Índia está lutando. Do top. Pode prosseguir já o táxi, o Boeing da Gol já está agora no ponto de espera. Segue em frente no pátio principal e após a segunda direita, táxi Índia, até o ponto de espera da 10, ok? Muito obrigado, uma boa tarde, bom trabalho. Salvador, boa tarde, Oceanair 6259. Oceanair 6259, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, subir mantenha nível 360. Com autorização 360, 6259. Alguma possibilidade de cruzarmos à direita direto à posição da EL? Oi, da EL 6259, após da EL Leda, após Leda Videl. Possível, direita da EL, Leda Videl, conforme, muito obrigado, 6259. Itago mantenha a posição no ponto de espera neste momento e transfere agora a torre 1 no noite lento, ok? Tudo bom, bom, o agente no 092. Negativo. Já não deu, obrigado. Controle gol no 567, passando 3.500. Gol no 567, contato radar decolagem, prossiga conforme autorizado, se mantém o nível 360. 360 na guarda. Informação uniforme confere, autorizado com fins, nível 400, decola da 10, curva direita, no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, quando intercepta, Pedro 16, insere como rota de tônus de voo. Controle 119.8 e aciona 5130, nos responde. Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco. Correto, confirmando o PAD 3. Gente, entrando para o estacionamento, TRIP 5241. 3, boa tarde, taxi via Alfa Juliette, posição 07, taxi principal. Controle Salvador, é o Papa Tango Índia Charlie Tango. Papa Tango Índia Charlie Tango, contato na área de decolagem, submantém o nível 070 na saída Conde. 070, saída Conde para o Índia Charlie Tango.